Espíritu Santo, eu te necessito. Manda teu fogo às nossas vidas, Espírito Santo. Espírito de Deus, quero te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou poder estar. Pois em minha vida és o primeiro, tua presença nos alegra, és bem-vindo em nossas vidas. Presença em mim, teu perfeito amor, lança fora o temor, toca-me, por favor, Jesus, te necessito. Eu te necessito em cada momento, enche-me, meu Salvador. Te rendo e que a gente eu te necessito em cada momento.